Se o Boeing na final ali mantém campo 028, 3217. Passagem da aeronave na final ali mantém 283217. Foi o Salvador, Guardião 02, fora do solo. Guardião 02, chame o controle 119, decimal 35. Decolou aos 41. Camarada controle, Guardião 02. Avianca 6321, Airborne 41, contato control 119, decimal 35. 119-35, good day, sir. Condições visuais, informe o setor que irá prosseguir. Do setor noroeste, sem interferir com eixos de decolagem, está 28. É uma perseguição policial, estaremos voando a 400 pés no máximo, a baixa altura. Tenente, Guardião 02. 02. Avianca 6321 is with you out of 3300 feet, climbing flight level 360. Avianca 6321, we have contact on departure, climb flight level 360. Okay, climbing flight level 360, Avianca 6321. Mundo 077, está no ponto 8, 2 minutos para o pushback, siga autorização. Firmou 1 minuto para a cópia, é o Mundo 077 agora. Salve, eu vou 1395, livrou a escuta. Segundo 395, boa tarde, táxi em frente, via Kilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal. Ok, via pátio 3, entendido a instrução? Via Kilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal, o gol no 395. Gente, vai via Kilo, pátio 3, nessa escuta para ingresso. 077 está autorizado para o Galeão, número voo 3620, via Upperzulu 14, até a posição Tukim, após Upper Alpha 317, decolando a pista 28 com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, Eval, após Krat, transponder 5034 e a frequência do controle 119, decimal 35. Controle Salvador, Guardião 02. Siga! O 02 solicita autorização próximo aqui do setor sudoeste aqui, o ISC. A baixa altura, próximo a Simbra, mas sem interferir com o eixo, tendo visto que a perseguição é nesse local, tá? Prezado, Guardião 02. 02. Só repito o POB. 077. Gente, o Gol 755, táxi via Índia, Alfa, e próximo a Golfo vai chamar a torre 118, decimal 612, ajuste 1012, bom voo, boa tarde. Índia Alfa Golfo, torre 118, decimal 612, obrigado, boa tarde. 395, ingresso, parte principal, gate 01. Faltado 01, 395, parte principal. 1077, copia autorização. Copia, prossiga. 1077, está autorizado para o Galeão, número voo 3620, via Upper Zulu 14 até a posição Tukim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, Eval, após Krat. Transponder 5034 e a frequência do controle 119, decimal 35. Não pode matar guarda. 4603, atendente, capitão, vigilância, decolagem 100. Pouquinho, operava 307. Levando a 28, com curva à esquerda, saída Gole, Eval após Boa Krat. Transponder 5034, controle de saída 11935, gol 1077. Gol no 077, chame para o pushback acionamento, ajuste 1012 e informo que após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés. Teste, mantém a proa após a decolagem até 3 mil, gol 077. Solo Salvador, gol 1925, no 05, pushback acionamento. Acionamento, chame táxi. Livre, pushback acionamento, chama para o táxi, gol 1925. Resolução. Charlie da Gol, que vai iniciar o pushback no 05 e irá ficar sobre a nave na entrada do pátio 3. Pode taxiar aguardando o início do táxi da mesma, o Bang da Gol. 7, o Spock vai estar. Solo Gol no 077, pushback saneamento, posição 8. Gol 1077, gate 08, está autorizado para o pushback saneamento, chame táxi. Está autorizado, chame o táxi no 077. Fala Salvador, 223 no passarelo. 231, prossiga. Está na remota, solicita autorização para acionamento posterior pushback. For Avianca 6, 321, você. 7, vai acionar, aguarda para o pushback. Quer que ele chame ou a gente aguarda? Para fazer esse para 1010, o Vitor Indifan. Ativo, mantenha no 1500. Mantenha no 1500, o Vitor Indifan. Número 2, cheque altitude. Aqui é altitude. Vamos a 340 pés a zero. 300 pés a zero. Gente. 02. Chame Turre 1918 decimal meia. 1918 meia. Torre Salvador, Vitor Indifan. De Alfa e próxima Golf vai chamar Torre 1918 decimal meia dúzia. Ajuste no 012, tamo voo, boa tarde. De táxi via Juliette Alfa, próxima Golf, Torre 1918 decimal meia, 1012 nos altímetros, Gol 1925, tenha um bom trabalho. Autorizado final, curta dando 7 após 3 milhas, trem todo já travado. Pantaná então, autorizado final, Vitor Indifan, 3 milhas. Oi Salvador, Gol 755, aproximando-se da detecção Golf, tá pronto. Subalterno 3325. 288-3325, obrigado, boa tarde. Tarde, bom voo. Obrigado. Doping Simbra a 300 pés. Tá livre do. Da restrição de manter proa até 3.000, gente. Sim, livre restrição de manter proa, então após 2.000, curva direita ou 700 pés? 700 pés, senhor. Tá livre a cruzar a esquerda. 700 pés à esquerda, sim. Ou não, 750. Salvador, boa tarde, é o TAN 3190 com a informação, hotel. Boa tarde, TAN 3190, sua identificação, autorizado chegar a CARI, desse mantém o nível de voo 050. CARI 050, muito boa tarde. Minha parte principal. principal, Juliette Alfa, próxima Golf, torre 1-8, decimal 62, ajuste 1-0-1-2, bom voo, boa tarde. Esse parte principal, Juliette Alfa, com 0-2-8, cima torre 1862, quando pronto, 0-0-0-7-7, boa tarde. Saleta livre, o pushback chama em táxi, passarei 2-2-3-1. Sete, mano, para o táxi, 2-2-3-1. Posição. Mantém. Solicita prosseguir para a margem da 28. Modifica as regras da presente. Positivo. Feito modificação 5-2, desça para o 1500 pés. Aguardando coordenação 14, prosseguir base pista 28 para a direita. 1500, aguardando coordenação, mantendo a proa 5488. Vento 220 graus 04 nós. Gostaria de confirmar iniciar de imediato pushback. Mais um minuto, senhor. Gente, então aguarde a reautorização. A aeronave vai ingressar no pátio principal para prosseguir o pátio 5. Após o mesmo, está livre. Eu passarei 2-3-1. Gente, aguarde a nova autorização então, 2-3-1. Fox Lima, observa a passagem do gol, após o mesmo está livre ingressar a parte principal e reporta na Lima. Reporta na Lima, o Fox Lima. Sinal pista 28. Autorizado, Lama Sinal, pista 28, 5488, curva da esquerda para a base. Mantém vento 180 graus 05 nós. Desça para o nível de voo 060. Autorizado em pitch, descendo para o 060. Ainda há, senhor, a possibilidade de voar estar presente em pitch? Para possível, no momento é número 3 na aproximação. Paciente, então, muito obrigado. 6720. Taxi, chama táxi, parceiro D231. Amarelo para táxi 2231, está iniciando o pushback. Fox Lima, ingresso da Taxiway Lima, mantenha a posição na mesma e chame a torre 1-8-6-12 para prosseguir o táxi, boa tarde. Fox Lima. São Salvador, está passando o Fox Trot Lima, da Lima para prosseguir o táxi. Fox Trot Lima, autorizado Taxiway Lima, Mike na Quebec reportará para cruzamento 1-7. Fox Lima na Quebec reportará. We have nós. Deu a decolagem, gol 1-7-5-5. 1-2, desce ao nível 2-5-0, no 1-2, e se você manter razão máxima, descida até o 1-3-4-0. Mata. Autorizado, backtrack, taxiamento via pista, é forte livrando. 2-4-10-6 e a 150 AGL. Deixa. Firma. 288, base para final da 28. 5-5-4-8-8, continua a aproximação. Posição. Autorizado, pouso pista 28, vento 230 graus, 03 nós. Confirme trem, baixo aí, travou. Trem mais travado, 5-4-8-8. Será coordenado, Guno 399, aguarde autorização, decolando da 28, a saída Gole Eval Sagaz. Gole Eval Sagaz, grato. Falo 2831 da Passarelo, POB de 34, alterna Brasília, com 3 horas e 40 de autonomia para táxi. Fui. Whisky Foxtrot Lima, autorizado cruzamento e táxi para PAD 5, na estacionada em frequência. O localizador. 2000 PES, 1012, localizador. Só deixa também fazer uma base pela esquerda. 3175. 3175, boa tarde. Prossiga, confirma nível para Guarulhos. 380. 380 será coordenado, número 2 para cópia. A saída será Gole Eval Eudes. Gole Eval Eudes, posição Eudes. É, Gole Eval não liga a outra aerovia, 358. Controle Salvador, eu vou na 755, boa tarde. Dono 755, contato radar, saída Gole, suba nível 380. Gole 380. BR, voo 9928. 9925. Final 5 milhas, eu tô no eixo da pista agora, 15 milhas, outra 3190. Informe visual, tá 3190. Que é completamente visual, tá 3197, confirma. Vou no mesmo 2, autorizado 750 na carga. Ah, 2 no ajuste, 6720 Webjet. Patrão, mantém a posição antes da alfa, chame solo, 121 decimal 9. Mantém a posição antes da alfa, solo 219548. Vou no 925, autorizado a decolar, pista 28, vento 200 graus, 03 nós. Nível de decolagem, pista 28, gol no 925. Solo, boa tarde, 35488. Livrando a sua escuta. 35488, boa tarde, de passagem ao Brasília do Passaredo. Após o mesmo, está livre ingressar Alfa Juliette, remoto no 4. Gente, após passagem do Passaredo, ingressando Alfa e Juliette para remota. Ingressar numa seta, retornar para Salvador. Seta autorizado o cruzamento, Guardião 02, informe no litoral. Corretor achei no farol da ponta. Tomaremos no achei, farol da ponta 02, grato. Oi, boa noite, gol no 077.028 Pro. Gol 1077, confia? Primeira aeronave chamou? Gol 077. Manterá ponto de espera da 28 com 1077. Mantendo ponto de espera na 077. Alemanha 681, de normal, vai para você e para o número. Decolagem 59, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa tarde. 1-1-9-2-5. 1-1-9-2-5, contato radar, saída Gole, suba ao nível 380. Na Gole 380. O 1755, chame a Centro Recife 1288 e alterna 1-3-3-2-5. 388-3325, obrigado no 755, bora. Pronto para cópia. Formato mil, manda 3000. IF6720, autorizado ao final ILS, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 pés, autorizado ILS, reportaremos estabilizado no localizador 6720. 31190, chame a torre 118 decimal 6, composto. 18 6, obrigado. controle de Salvador, Guardião 02. Guardião 02, chama agora a torre 118 decimal meia, bom posto. Controle de torre 118 decimal meia, grato pelo apoio, 02. 5, gol no 399. Pouso pista 28, vento 200 graus, 03 nós. Os últimos 90 metros fechados, 90 metros. Tente, até 31, 90. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02. Guardião 02, mantém-se, espera sobre farol do Taboão, aguardando para o cruzamento. 307. Confirme em 2, pouso parado sobre o 35, senhor. Confirma. Forma o vento 190 graus, 03 nós. Deseja pouso parado sobre a cabeceira 35, ordem 02. Não, negativo. Está autorizado direto para o pátio do Graia. Gente, aguarde para cruzamento. Guardião 02. Aguardando no setor sul, Itapuã, para cruzamento 02. Quem modulou com o controle, Salvador? 8002, boa tarde, cliente do hotel. 8002, boa tarde, identifique chegada em PIT e desça para o nível 040. Em PIT 040, cliente. Boa tarde, controle Salvador, gol no 612, cruzamos o 210 para 150. Para o nível 050. 050, chegada cara, gol no 612. Estou autorizado para Guarulhos, o número voo 380, via Upper Whisky 50, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, Eval, após Eudes. Transponder 5064 e a frequência do controle 119, decimal 35. 380 Guarulhos, preste 50, Gole, Eval, Eudes. Decola 28, curva à esquerda, 1935, controle 5064. Estão 3175, chame pronto, espera acionamento, ajuste 10, 12. 3175. Direto para o pátio do Gré. Afirma uma torre de solo controlado, Guardião 02. Chamará controlado, Guardião 02. Objeto 6720, estabilizado no localizador. Objeto 6720, continua a aproximação, guarda pista livre, informa os últimos 90 metros, 90 metros fechados. Entre os últimos 90 metros fechados, 6720, objeto. 3190, solo 03, chame solo 121, decimal 9. 219, obrigado, boa. 3190, livrou-se, escuta. 925, chame Centro Recife 1288 e alterna 133 decimal 25. 2, tá? 3190. 12885. Recife 1288, caso negativo 1335, é o gol 1925. 17, decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição UFITO, transponder 5073 e a frequência do controle 119 decimal 35. Autorizado Brasília 380, Pêsulo 17, decola 28 esquerda Gole UFITO, controle 71935, transponder 5073. Chame pronto, 3567, o ajuste 1012, informa o gate. Tá no 612, gate, graças. Gol 1399, gate 9, puxa acionamento. 28. Gente, Lívia Cláudia 28, 210 com 39, 077. Now 3.2. 00 graus, 02 nós, autorizado pouso pista 28, os últimos 90 metros sem praticado. Pouso 28, informa que os últimos 90 metros estão interditados e indaga se pode ligar na chat, senhor. Afirmo. Mateu, livre e joga na Charlie, 720. 1077, teclo 06, time controle 119.35. 13935, mantendo a proa até 3000, com 077, boa noite. Controle Salvador, boa noite, com 077 decolado, passa 1500 pés, mantendo a proa. Voo no 077, contato radar, autorizado a saída Gol e suba nível 360. Sente, sala 360, confirmando livre a restrição de manter a proa até 3000. Afirmativo. Sente, prosseguindo então o perfil da saída Gol, sala 360, com 077. Modifica a saída para direto VATAPS. Direto? Direto VATAPS, passarei 2231. Direto VATAPS. Tá, essa cruzão 90. Voo no 601, boa tarde, identifique, chegada em pit e desça para o nível 050. 050, e para 60. Zero, solo 08, chame solo 121, décima 9. 219, senhor, tenha uma boa noite. Boa. Mantendo a sua escuta. Boa, Tauro, The Web 6720, táxi via Índia, gate 04. Índia, gate 04, 6720. Ciado 2230. Solo Gol 1399, 153 a bordo, 356 Galeão para o táxi. Fui compreendido pelo B 152? 153. Gente, 153 a bordo. Quando 399, táxi via parte principal, Juliette Alfa, próxima a Golf, torre 18, decimal meia dúzia. Ajuste 1012, informo que após a decolagem vamos ter proa até 13 mil pés. Autorizado via pátio Juliette Alfa, na próxima Golf 1186 com a torre 1012 no ajuste, mantendo proa até 3 mil após decolagem, gol no 399. Correto, o Golo 399, bom voo e boa noite. Muito obrigado, bom trabalho. No meio, no 2, sobrevetor, voe na proa 060, seu limite é o localizador, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste no 012. Direita, proa 60, 3 mil, 1012, limite ao lado. No meio, no 2. Jorge Salvador, boa tarde, passareiro 2230. Dois, 3-1, contato radar, suba ao nível 200 na proa de VATAP. 7, 200, proa de VATAP, 2230. Rocha,